Destaque ainda para Pedro Solha, o português que sagrou o melhor marcador da competição este ano. Já hoje jogou-se a final da Liga dos Campeões, ganha pelo Kiel. A formação alemã bateu o Barcelona por 36-34 num jogo disputado em solo germânico, em Colónia. Foi o segundo séptro europeu para o THW Kiel. O sonho de Portugal em conquistar em dois dias duas competições europeias de clubes, em modalidades diferentes, esfumou-se no Hóquei Patins. Na mesma tarde em que a equipa de handebol perdeu o título europeu, o Hóquei de Barcelona foi mais feliz e conquistou a Liga Europeia da Modalidade em Valdagno, Itália. Bateu na final os também espanhóis do Vic por 4-1. Pelo caminho ficou o Futebol Clube do Porto, segundo classificado no Grupo E, precisamente atrás do Barcelona. No primeiro jogo, na quinta-feira, os campeões nacionais empataram a 4 bolas contra os catalães e no dia seguinte ganharam aos locais do Valdano por 4-2. Assim, a formação portuguesa esperava que, ontem, o Barcelona não batesse os italianos por mais de 2 golos de diferença para ficar na frente do agrupamento. E tudo parecia correr bem para um lado luso. Ao intervalo, o Valdano vencia por 2-1 e logo no minuto inaugural da segunda parte aumentou para 3-1. No entanto, os espanhóis dominaram a partida aí e ganharam por 11-3. Resultado concludente que os levou à final e ao título. Foi o segundo troféu europeu da temporada para o Barcelona, depois da conquista da Euroliga de basquetebol no início deste mês de maio. Portugal vai estar na fase final do europeu de voleibol. Ontem, na Holanda, a equipa das esquinas somou mais uma vitória decisiva, desta vez por 3-2 frente à Suécia, e qualificou-se matematicamente. Com o triunfo, alcançado com os parciais de 18-25, 20-25, 25-18, 25-21 e 15-9, Portugal esteve a perder por 2-0, a seleção assegurou a quarta presença em europeus. Quando ainda faltava disputar uma jornada pelo F, a Holanda garantiu o segundo lugar, que dá acesso ao play-off, ao derrotar a Macedónia por 3-0 em sets. Hoje, já com o apuramento garantido, Portugal perdeu contra os holandeses pela margem máxima, 3-0, 25-22, 25-21 e 25-14. Foi a única derrota dos jogadores lusos durante os dois torneios de qualificação. Terminaram com 11 pontos, mais um que a Holanda e mais dois que a Macedónia. A Suécia perdeu todos os jogos realizados. Outra seleção nacional, a de rugby de Sevens, não fechou da melhor forma o circuito mundial da modalidade. Na última etapa da competição, em Edimburgo, Escócia, Portugal ficou em terceiro lugar no Grupo C. Ontem, os homens comandados por Tomás Moraes perderam com a Inglaterra por 17-5, com a Austrália por 35-21 e depois ganharam ao Canadá por 24-14. Já hoje, os Estados Unidos bateram os portugueses por 26-21 nos quartos de final da Bowl e nas meias finais da Shield. A seleção nacional foi eliminada pela Rússia 17-0. A etapa escocesa foi ganha pela Samoa, que ganhou na final da Cup a Austrália por esclarecedores 41-14. Os samoanos, que foram precisamente os vencedores do circuito mundial desta temporada, chegaram matematicamente ao título quando bateram a Inglaterra nas meias-finais por 15-12, após um prolongamento de morte súbita que se prolongou por 13 minutos. Um jogo emocionante que valeu à seleção do Pacífico Sul o seu primeiro troféu na competição de Sevens. Terminou com 164 pontos, mais 15 que a Nova Zelândia. A Austrália ficou no terceiro lugar, somou 122 pontos. Sébastien Ogier foi o grande vencedor do Rally de Portugal neste fim de semana. O francês da Citroën confirmou hoje, no estádio do Algarve, a sua primeira vitória no Mundial de Rallys, o WRC. Ogier terminou a prova com uma vantagem de 7,9 segundos sobre o compatriota Sebastian Loeb, também em Citroën. Depois de um início equilibrado, em que lutou ao longo da etapa inicial contra o espanhol Dani Sordo, Ogier viu a sua vantagem para Loeb ir-se desvanecendo, foi baixando ao longo da segunda e terceira etapas. Mas o tempo ganho ao ex-campeão mundial foi suficiente para superar o líder do campeonato. Dani Sordo acabou de ficar em terceiro, a 1 minuto e 18 do vencedor. Armindo Araújo, em Mitsubishi, terminou na 14ª posição na geral, a quase 23 minutos de Ogier, e foi o melhor português. Superou em 3 minutos Bernardo Sousa da Ford, o segundo melhor luso. Sebastian Loeb não venceu, mas reforçou a liderança no campeonato. Tem 126 pontos, Ogier é segundo com 88, Mikko Hirvonen terceiro com 76 pontos. Armindo Araújo está no 18º lugar com 1 ponto conquistado. No Campeonato do Mundo de Construtores, a Citroën lidera com 189 pontos, a Ford é segunda com 163. O Benfica ganhou os dois primeiros jogos da final da Liga Portuguesa de Basquetebol. Depois da vitória na sexta-feira por 71-63, hoje os campeões nacionais voltaram a derrotar o Futebol Clube do Porto por 63-53. No segundo jogo do play-off, disputado novamente no Pavilhão da Luz, as Águias alcançaram o segundo triunfo frente aos Dragões numa partida em que os índices de concretização, principalmente os da equipa portista, ficaram muito abaixo do habitual. A pontuação baixa verificava-se já ao intervalo, 23-17 para o Benfica. A decisão segue agora para o Dragão Caixa, no Porto, palco dos dois próximos encontros, dia 4 e 6 de junho, sexta-feira e domingo. A final disputa-se à melhor de 7 partidas. Sporting e Benfica estão na frente nas meias-finais da Liga de Futsal. Os campeões da fase regular foram ontem ao terreno do Instituto Dom João V ganhar por 3-1. O Sporting adiantou-se no marcador, Divanei aos 7 minutos, e 2 minutos depois aumentou através de Deo. Já no segundo tempo foi a vez de Caio Japa marcar, aos 25, aumentou para 3-0. O máximo que os locais conseguiram fazer foi reduzir através de Pimpolho, ao minuto 27. Na Luz, os campeões europeus ganharam ao Belenenses pelo mesmo resultado, 3-1. Numa primeira parte equilibrada foi o Benfica quem marcou primeiro, João Queiroz aos 7 minutos. Pedro Cari empatou ainda antes do intervalo, aos 18, mas no minuto seguinte César Paulo voltava a colocar os encarnados na frente. Ricardinho fixou o resultado final apenas a 2 minutos dos 40. Em eliminatórias disputadas à melhor de 3, o segundo jogo decorre no próximo sábado nos terrenos do Sporting e do Belenenses. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Handball 1, penúltima jornada do Grupo A, hoje foi dia de clássico. O Porto, já campeão, ganhou ao Benfica por 37-31. As Águias ainda estavam na luta pelo segundo lugar, mas assim ficaram fora da corrida. Já ontem, o ABC ganhou a Madeira de Sade por 19-18, um jogo muito equilibrado. Para quarta-feira ficou agendado o Belenenses Sporting às 8 da noite, devido à participação dos Leões na Taça Challenge. Classificação após 9 jornadas. Porto primeiro 54 pontos, segundo ABC 44, Madeira Sade 43, Benfica 42. Belenenses e Sporting têm 41, mas têm menos um jogo realizado. A seleção nacional feminina de handball terminou a fase de apuramento para o europeu sem qualquer vitória. Hoje perdeu na Ucrânia por 32-23. Foi derrotado nos 6 jogos realizados. Também no hockey patins, o Benfica está fora da luta pelo segundo lugar do Campeonato Nacional. Ontem, a equipa da Luz perdeu em casa do Aflito Oeiras por 3-2. Mais sorte teve a Oliveirense, subiu ao terceiro lugar depois de vencer a Académica de Espinho por 4-2, mas a turma da Oliveira das Meias não deverá sair do terceiro lugar. À frente da Oliveirense, continua a Juventude de Viana, segunda, que foi arrancar um empate a 4 bolas no reduto do Candelária. Na parte de baixo da tabela, o Passo de Arcos desceu de divisão. Perdeu em Valongo por 7-5, ao passo que o Porto Santo ainda não garantiu a permanência, empatou a 2 golos com o Física. Sendo assim, Oeiras e Porto Santo vão tentar fugir à despromoção na última jornada. O Oeiras desloca-se à Juventude Viana, mas o Porto Santo também não tem um jogo fácil, recebe o Candelária. Resultados: Oeiras 3, Benfica 2, Física 2, Porto Santo 2, Valongo 7, Passo de Arcos 5, Académica de Espinho 2, Oliveirense 4, Candelária 4, Juventude Viana 4. Hoje, o Hockey de Braga derrotou o Hockey de Barcelos por 6-1. Quarta-feira, Goupilhares Porto às 9 da noite, isto porque os portistas participaram na Liga Europeia. O Porto, já campeão, tem 64 pontos, menos um jogo realizado. Juventude Viana 51, Oliveirense 48, quando falta apenas um jogo para terminar o campeonato. No atletismo, a equipa masculina do Sporting classificou-se hoje na segunda posição na Taça dos Clubes Campeões Europeus. Na prova realizada em Vila Real de Santo António, a formação lisboeta só perdeu as hipóteses de chegar ao título na última prova do programa. O Luk de Moscovo, os russos, partiu para esta feta de 4x400 com uma vantagem de 1 ponto, mas foi segundo, enquanto o Sporting foi sexto. A equipa russa aumentou a vantagem final para 5 pontos 119, 114, conquistou o seu 12º título do historial. A equipa italiana do Fiamme Gialle completou o pódio, 104,5 pontos. No setor feminino, igualmente ganho pelo Luko Moscovo, o Sporting terminou na 5ª posição. Ivan Basso conquistou a volta à Itália em bicicleta. O ciclista italiano da Liquigas confirmou hoje o triunfo na prova, após a última etapa, um contrarrelógio de 15 km ganho por Gustav Larsen, da Saxo Bank. Larsen terminou com 2 segundos de vantagem sobre Marco Pinotti, da Colômbia, e 17 segundos sobre um dos candidatos ao triunfo final, Alexander Vinokurov, da Astana. Depois do triunfo em 2006, esta foi a segunda vez que Basso conquistou o giro à frente de David Arroyo. É oficial, José Mourinho é o novo treinador do Real Madrid. O clube espanhol chegou a entendimento com o Inter Milão e Mourinho está confirmado pelos clubes como técnico dos merengues. Os espanhóis pagam 16 milhões de euros, uma parte em dinheiro e outra em géneros, segundo alguns meios de comunicação social. Depois de dois dias muito longos e preenchidos por reuniões duras, as duas partes chegaram finalmente a acordo na sexta-feira, mas foi preciso que Florentino Pérez, presidente do Real, se deslocasse à cidade italiana de Milão para sentar à mesa com Massimo Moratti, presidente do Inter, onde acordou cobrir a cláusula de rescisão. No final de um determinado período, o Real Madrid pagará integralmente a cláusula, disse Moratti. Mas fontes do clube espanhol garantiram que o negócio se fez por apenas 8 milhões de euros, metade da cláusula. Alguns meios de comunicação social levantam então a hipótese de uma parte da cláusula ser paga em dinheiro e a outra com a cedência de jogadores. José Mourinho vai assinar com um acordo de 4 anos, recebe 10 milhões de euros por temporada. O treinador português vai ser apresentado amanhã no Estádio Santiago Bernabéu. A França vai receber o Europeu de Futebol em 2016. A UEFA anunciou o país anfitrião do próximo Euro também na sexta-feira. A última grande competição organizada pela França foi o Mundial 98, que os Bleus venceram. Antes tinham organizado o Euro 84, prova que também conquistaram. A França, que venceu por maioria entre os 13 votos do Comitê Executivo da UEFA, vai apresentar 12 estádios em 11 cidades. O Campeonato da Europa 2016 vai ter como grande inovação o aumento do número de seleções participantes. Passará para 24, em vez das 16 atuais. Recorde-se que o próximo Campeonato da Europa, em 2012, vai ser organizado em conjunto com a Polónia e a Ucrânia. O Euro 2012, que, tal como a Liga dos Campeões, vai ter 5 árbitros por jogo. Depois da Liga Europa ter servido de teste a este modelo, a UEFA anunciou na quinta-feira que o esquema vai ser alargado. Na Liga dos Campeões, a norma aplica-se a partir dos jogos do play-off, de acesso à fase de grupos, até à final. Na Liga Europa, vai ser como este ano, a partir da fase de grupos. Para o europeu, os 5 juízes vão estar presentes já a partir da fase de qualificação, que arranca em agosto e, claro, na fase final. A arbitragem com 5 elementos será também aplicada no jogo da Supertaça Europeia entre o Inter e o Atlético de Madrid, a 27 de agosto. Para fechar o capítulo do futebol, a Inglaterra é a nova campeã europeia de sub-17. Os ingleses bateram hoje a Espanha, Carrasco Portugal, por 2-1 na final da competição realizada no Liechtenstein. Em Vaduz, até foram os espanhóis a marcar primeiro aos 21 minutos com um gol na própria baliza de um defesa inglês. À meia hora de jogo, André Wisden empatou e logo no início da segunda parte, aos 42, Conor Wickham marcou o gol que deu o primeiro troféu à Inglaterra neste escalão. Los Angeles Lakers e Boston Celtics vão estar novamente na final na NBA. Os Lakers qualificaram-se esta madrugada após terem garantido o título da Conferência Oeste. Ganharam por 111-103 no sexto jogo, frente aos Phoenix Suns. Com a vitória, os Lakers fecharam o confronto com os Suns com um parcial de 4-2, 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Neste último jogo da Conferência, em Phoenix, os Lakers voltaram a terem Kobe Bryant no elemento decisivo, 37 pontos. Na madrugada anterior, sexta para sábado, os Boston Celtics eliminaram os Orlando Magic por 96-84. Fecharam a série decisiva também por 4-2. A final do maior campeonato norte-americano de basquetebol, que vai envolver os dois clubes que têm mais títulos, vai ser disputada a melhor de 7 jogos, como é habitual. Tem início na próxima quinta-feira em Los Angeles. Balde de água gelada para a Red Bull no Grande Prémio da Turquia em Fórmula 1. Na prova realizada hoje em Istambul, o inglês Lewis Hamilton foi o vencedor, seguido pelo compatriota e colega de equipa Jenson Button. Isto numa corrida em que tudo apontava para uma dobradinha, mas não era para a McLaren. Mark Webber, em Red Bull, partiu na frente e depois das primeiras paragens nas boxes, Sebastian Vettel passou para o segundo lugar. A partir daí, os 4 primeiros andaram sempre bem perto uns dos outros, cena raramente vista nos últimos anos do campeonato, mas ainda menos provável foi o que aconteceu na volta número 40. Vettel tentava retirar a liderança ao australiano Webber, mas os dois homens da Red Bull tocaram-se. O alemão abandonou de imediato o Grande Prémio, Webber terminou no terceiro posto, atrás dos dois homens da McLaren. Apesar disso, Mark Webber continua na frente do campeonato com 93 pontos, agora mais 5 que Jenson Button, no segundo, Lewis Hamilton é terceiro com 84, Fernando Alonso quarto com 79, Sebastian Vettel, que estava na frente juntamente com Mark Webber, desceu do primeiro para o quinto lugar. No campeonato de construtores, a McLaren passou para a frente, tem 172 pontos, apenas mais um que a Red Bull. A Ferrari é terceira com 146 pontos.